frase do trap da semana, entendeu? A Nicole Bals. Aí, eu vou mostrar aqui, ó. Yeah. Mano, vocês são privilegiados. Ai. Olha isso, velho. É o Igor. Yeah. É o Chico. Acho que ela quer pau. Não conhecendo na calça. Quando esse cash não é pau. Quando o diamante mais caro na vida. Ela já sabe que tamo no pin. Ela só gosta de mim, do meu time. Ela quer olhar pra tatuagem. Essa bendita no lau. Acho que ela quer pau. Toco de cena na calça. Guarda esse cash de pau. Toco diamante mais caro da vida. Ela já sabe que tamo no pique. Aí, ó. Ela só gosta de mim, do meu time. É agora, ó. É agora, ó. É agora, é agora, Nicole Bals, ó. Ó. Toco de cena na calça. Guarda esse cash de pau. Toco diamante mais caro na vida. Ela já sabe que tamo no pique. Ela só gosta de mim, do meu time. Ela quer olhar pra tatuagem. Passa meu som no stories. Mostra pra Nicole Bals. Se tô pagando de mal. Mas tem um novo mal. Bala com bala no wall. Peguei o Wizzy na block. Mas eu sou com esse pó. Você é criado com a vó. Juntos malote montar na Hornet. Juju no rosto, tô aqui na cintura. Mira na esquina, se esconde no beco. Que é estreito, não tem passo pra viadinha. Veja bandido, vê se não esquece. Pega esse quilo, deixa entregue. Leque fortando, só novo, Red Ella. Pode tentar, mas eu nunca me quero. Entro na vila comigo sem medo. Meu mano, passaram pra cá logo cedo. Mano, cê sabe que nunca fui pego. Que faço por mim, nunca quero um exemplo. Deixa que isso tudo se resolve. Quem que disse pra mim que isso nunca pode? Pega o bloco, junta tudo com uma lote. Quem não gosta disso, mano, sem sabote. Tá no lote. Acho que ela quer pau. Bloco de cena na calça. Guarda esse cash de pau. Joga o diamante mais caro na vida. Ela já sabe que tamo no pin. Ela só gosta de mim, do meu time. Ela quer olhar pra tatuagem. Sem a gente tá no lau. Acho que ela quer pau. Bloco de cena na calça. Guarda esse cash de pau. Joga o diamante mais caro na vida. Ela já sabe que tamo no pin. Ela só gosta de mim, do meu time. Ela quer olhar pra tatuagem. Passa meu som no stars. Manda pra Nicole Bals. Tá louco, eu tô dando pau. Tá louco, eu tô dando pau. Agora vocês entenderam, né, mano? Por que da Nicole Bals? Que todo mundo tava falando. Por onde anda a Nicole Bals, wey? Nicole Bals, cadê tu, fi? Cadê? Ai, ai. Olha o som que eu fiz. Esse é o Dalcinho. Eu, Dalcinho, não, você vai postar esse. Esse é o Dalcinho. Você vai mostrar esse?